Este meu povo, este meu canto, este meu grito que a cantar levanto, já se despiu de toda a roupa velha, vem para a rua de roupa vermelha. Este meu povo merece tanto, que até o riso se transforma em pranto. A vida agora já não nos persegue, e já cá canta o Manuel Alegre. Este meu sangue, este meu povo, sai para a rua com um riso novo. Riem-se as pedras e riem-se as casas, riem-se os pombos que levantam asas. Riso o operário e o camponês, riso por fim quem chorou tanta vez. Agora o riso é um grado aberto, posto no peito de um país liberto.